É, Estúdio Criminale Prod, Fato Criminal, Rap Bandido. Os graves estremecem estourando os ouvidos pra fusão atrasalada. Arregaça os tipano, curte a brisa na surdina, maconha, cocaína, vodka, os uísque, champanhe com as mina, não. O meu bang, o bagulho é periferia, não ostento Cadillac e farinha nas narinas. Olha a fita, é a mesma rap de favelado. Pelotas tá em foco, represento os barracos na função. Mó orgulho, não paro atrás do muro e saber que meu rap prioriza os estudos. Violência vai crescendo, as mortes acontecendo, vicia na Cracolândia, mó loucura derretendo. Não preciso de bebida, ser o chefe da quadrilha, muito menos ser noiado com os B.O. na esquina. Cola firma e tiozão, se veio representar, se é fusão, sai voado que não vai aguentar. Grande está, vai rimar, verso louco, vai rasgar a voizão. Aqui é bandido pestando, minha quebrada é FKIMA. Os pés firme na jornada, respeita e aguenta, porque mano, nós é foda. Olha só, é rap bandido, grave, bate forte, estoura os ouvidos. Aqui é rap pesado, som de bandido, de favelado. Olha só, é rap bandido, grave, bate forte, estoura os ouvidos. A quebrada tá violenta, sai voar daqui se você não aguenta. Sai voar daqui, vacilão, preste atenção. Os graves estremece, balança o coração. O bagulho tá doido aqui na zona norte. Só porque tem uma arma você acha que é forte. O crime toma conta aqui da minha quebrada. Políticos corruptos que não fazem nada. Eu já tô cansado com essa porra. Político, sai daqui, quero que você morra. Tem mano que faz rap pra conquistar mulher. Eu faço rap pra você ver qual é que é. Aqui não tem amor, aqui só tem loucura. O bagulho tá doido, cuidado com as viaturas. Foda-se a polícia de todo o Brasil. Aqui em Pelotas tem corpo no rio. Aqui o sangue jorra diariamente. Você acendendo baseado pra botar pra mente. Te liga, maloqueiro, fique esperto. Seu caixão já tá esperando aqui aberto, só esperando um passo pra você cair. E o demônio tá no teu lado pra te conduzir. Olha só, é rap bandido, grave, bate forte, estoura os ouvidos. Aqui é rap pesado, som de bandido, de favelado. Olha só, é rap bandido, grave, bate forte, estoura os ouvidos. A quebrada tá violenta, sai voar daqui se você não aguenta.